O transtorno causado por uma infestação de mosquitos em Nepomuceno, no centro-oeste do estado, fez com que o Ministério Público firmasse um termo de ajustamento de conduta com uma empresa de produção de ovos de galinhas. O coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Bacia do Rio Grande, Rodrigo Caldeira Grava Brasil, fala sobre o que está ocorrendo na cidade. Há ainda no município um problema de infestação de mosca doméstica, na zona rural e na zona urbana principalmente. E com a realização de perícias, se desvendou que o principal foco desse problema era o empreendimento de nome Aviário Santo Antônio. É um empreendimento que trabalha com a cultura de postura, ou seja, eles criam as galinhas para comercialização do ovo. Então, elas ficam em galpões piramidais durante o período de produção e os ovos são extraídos e comercializados. E por essa estrutura produtiva, o esterco todo estava ou vinha sendo acumulado no chão dos galpões. São galpões muito altos. As gaiolas ficam a mais de 2 metros do solo. E esse esterco é muito rico em matéria orgânica, outras substâncias químicas, e é um local ideal para a mosca colocar seu ovo e para as larvas proliferarem. Então, a falta de manejo adequado no correr do tempo gerou uma superpopulação de mosca, um desequilíbrio ecossistêmico, e pela proximidade da estrutura do aviário com a zona urbana do município, o problema extrapolou os limites, né, da empresa e passou a atingir praticamente toda a população da zona urbana do município. Rodrigo explica as medidas acertadas no acordo. Nós acompanhamos a situação desde setembro, outubro do ano passado, né? Em abril deste ano, nós tivemos uma última reunião juntamente com a Superintendência Regional do Ambiente do Sul de Minas, em que foi exigido do empreendedor a apresentação de um plano de manejo integrado de pragas e também a adequação de medidas mitigadoras. Ao término do prazo fornecido, nós fizemos uma fiscalização no empreendimento e, diante do que foi constatado em loco, o próprio órgão ambiental embargou as atividades de forma programada, né, deu 6 meses para o encerramento das atividades, até porque são 750 mil aves. É impossível você paralisar de um dia para o outro, porque precisa ter um programa de abate das aves, de estimação adequada desses registros, enfim, desse registro. Porque o plano integrado de manejo proposto não é adequado para a situação e porque a gente não conseguiu constatar nenhuma melhoria concreta. Pois bem, a partir daí, houve a elaboração do novo plano de manejo integrado, né, novas reuniões, essa nova forma de controle de vetores foi aprovada pela Superintendência Nacional do Meio Ambiente e aí nós conseguimos sentar para efetivamente negociar o TAC. O que que é o principal objetivo do TAC? A mudança da forma de produção do empreendimento. Então, eles deixarão os galpões piramidais em que há esse acúmulo de esterco para verticalização. Isso significa que a cada fileira de galinhas, haverá uma esteira que poderá fazer a retirada do esterco em periodicidade inferior a 5 dias. Dessa forma, considerando que o ciclo de reprodução da mosca em torno de 8 a 10 dias, cada esterco em um período inferior a isso, possivelmente quebrará, né, esse ambiente propício para a reprodução. No entanto, é algo muito dispendioso e também demorado. Então, quanto à fiscalização do empreendimento, foi estabelecido que em fevereiro do ano que vem, o primeiro galpão deverá ser verticalizado e, a partir daí, a cada 60 dias, um novo galpão deverá ter sua verticalização concluída, de modo que todo empreendimento esteja verticalizado até dezembro de 2022. Vale a pena falar que a verticalização para a troca do sistema produtivo, ela enseja o abate do lote, o desmonte da estrutura existente, o vazio sanitário do galpão, a impermeabilização do subsolo do galpão, que hoje é em terra, que será impermeabilizado, e a instalação do novo equipamento. Né? Daí a necessidade de prazo para se fazer todo esse trabalho. A expectativa que os técnicos não passaram é que com a verticalização o problema será efetivamente controlado. trata de uma obrigação que se protrai no tempo, houve necessidade de imposição de diversas outras medidas mitigadoras de controle nesse período, né? Então, a empresa fará um manejo integrado, efetivo, controle biológico, físico e também químico das moscas e das larvas, e apresentará relatórios periódicos para o órgão licenciador do Estado, para o Ministério Público, a respeito da efetividade do trabalho que é desenvolvido. Porque se em algum momento, eventualmente, identificar que mesmo com a mudança do sistema produtivo não se alcançou níveis de equilíbrio ecossistêmico aceitáveis, o empreendimento poderá sofrer novas sanções e, eventualmente, até se chegar à conclusão de que ele não é ambientalmente viável diante das suas particularidades. Para além desse acompanhamento periódico, o empreendedor custeará uma auditoria técnica independente que prestará informações para o Ministério Público e para a Suprema de Minas. Haverá necessidade de custeio de duas bolsas de mestrado CAPES para que sejam desenvolvidos estudos específicos na área da entomologia vinculada à agricultura. E ele também se comprometeu a melhorar o fluxo de comunicação dele com a população, tanto pela elaboração de um plano de educação ambiental, quanto pela realização de audiências ou reuniões públicas trimestrais com convite de toda a comunidade afetada, justamente para explicar o que vem sendo feito e quais os resultados que foram alcançados. O coordenador fala também sobre os problemas causados pelos mosquitos. Além de uma série de problemas vinculados à saúde pública, uma vez que a mosca pode ser um transmissor de vetores, havia um incômodo muito grande, porque é difícil até de se tratar, mas imagina que você na sua casa você não pode deixar uma comida descoberta que tem mosca. E não só uma ou duas, assim, uma quantidade absurda. Você não pode tomar um suco na rua que tem mosca. Sala de audiência dentro do fórum tem mosca. Os comércios, todos eles infectados de mosca, isso afasta a população, enfim. É um incômodo sensorial muito grande e isso ao longo do tempo prejudica demais as pessoas, sem contar que com os vizinhos na zona rural, esses incômodos passaram a gerar também prejuízos financeiros, porque, por exemplo, aqueles que trabalham com gado, o gado se alimenta pior por conta da infestação de moscas. Portanto, o gado não engorda ou produz menos leite. Enfim, é uma série de fatores de complicação, tanto em zona urbana quanto em zona rural. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.